28. Hoje é dia 13 de abril de 2014. Nós estamos juntos para louvar ao Senhor aqui. E eu quero que você abra então a palavra de Deus em Atos, capítulo 16, versículo 29, e em João 1, 28. Todas essas ministrações, essas pregações são gravadas. Nós disponibilizamos no site www.vidanovaitabuna.com.br. Você pode acessar, curtir, comentar, compartilhar. Todos os dias eu tenho ministrado, se não me engano, com a falha de um dia, uma pequena palavra, uma meditação, que estou distribuindo pelo WhatsApp. Então, se você não faz parte do grupo ainda, dá uma ligadinha para a Paula, ela vai acrescentar você. Você vai receber aí diariamente no seu celular aí, viu? Alex, vamos botar o WhatsApp aí no seu que pode que pega. Para você poder acompanhar. Vamos usar as mídias, amém, irmãos? Vamos aproveitar. Bem, eu prometi que terminaria a pregação de semana passada, que deu o nome Fator André. Diga comigo, Fator André. Acho que André gostou dessa, hein, André? André significa varonil, destemido. E é muito sobre isso que eu quero ministrar hoje a vocês. Eu vou fazer uma recapitulação breve, até porque tem um pouco tempo. Irmãos, a reunião é 18 horas. Eu sei que todos nós temos os seus motivos, mas não se incomode, esse cheiro é da pizzaria, tá? Gostaria de ficar no clima, tá bom? Eu sei que todos nós temos nossas coisas, temos nossos problemas de última hora, mas eu quero insistir com vocês, a reunião é 18 horas. Ok? Semana que vem começaremos o culto às 18 horas. Tá bom? Você ainda me ama, diga amém. Amém. Poucos me amam. Você ainda me ama, diga amém. Amém. Eu quero dar as bem-vindas aos irmãos queridos aqui conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Você já é de casa, mas seu filho, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você também já é de casa, mas por terceira vez não é mais convidado, já é de casa. Viu? Amém, queridos. Vamos dizer, como a gente dizia lá antigamente, né, no dia na Igreja Batista, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dizer isso é bonito, né? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E tá vendo? Não é tudo na tradição que é ruim, não, gente. É um negócio bom aí, né? Amém, amados? Então diz assim o livro de Atos, capítulo 16, versículo 29. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles, Paulo e Silas: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos orar de novo. Senhor, obrigado pela tua palavra boa, perfeita, agradável, assim como tua vontade, que pode transformar nossa existência. Que, em nome de Jesus, possamos receber toda ela hoje e possamos sair daqui impactados, alimentados, cheios de esperança, de vida e de amor pelas almas, em nome de Jesus. Toda resistência humana, psicológica, diabólica, seja vencida agora em nome de Jesus. Nós possamos agora atentamente absorver a tua palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos recapitular um pouco do que eu disse semana passada, quando nós explicamos aqui palavra por palavra dessa declaração: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando eles dizem isso, eles resumem assim de forma muito, muito sintética, assim, muito, muito prática, o evangelho antes que aquele homem cometesse suicídio, porque a disposição dele era essa. Então eles tinham que falar um negócio que ele entendesse que era capaz de viver, né? E a pessoa, se Pedro falasse assim: bem, nossa, é muito longo isso, talvez, quem sabe, você consiga um dia. O cabra ia dizer assim: sabe de onde, então vou me matar que está mais fácil. Porque eles estavam com a cadeia aberta, aquele guarda civil, diante do que era típico de um guarda que deixava os prisioneiros fugir a pena capital. Eles eram mortos. Então, antes de ser morto com tortura, eu prefiro ser morto logo, me matando, que é mais rápido. Mas aí eles disseram: não. E aí, depois daquela conversa deles, e ainda ele ainda perguntou: o que eu faço para ser salvo? E aí Paulo e Silas disseram a ele: olha, você crê no Senhor Jesus, então será salvo você e toda a sua casa. Algumas coisas precisam ser esclarecidas nesse texto, que é muito mal compreendido por muitos irmãos. Não é? Muitos irmãos creem que se eu crer, a minha casa está salva automaticamente. Mas não é o que a Bíblia diz. Quando ele diz crer, ele usa uma palavra grega que é a variação da palavra pistis, que é a fé. Se a gente pensar só em crer, a gente pode pensar assim: se Jesus foi uma crença dele, então ele é salvo. Não. É assim, se eu tiver fé em Jesus e no seu evangelho, quer dizer evangelho, evangelho significa boas novas. Se eu tiver fé em Jesus, se eu me entregar a esse Jesus, se eu crer com o coração e confessar com a boca, se Jesus for na minha vida Senhor, como logo vou falar, e eu me render a Ele, e eu não crer pelo que vejo, mas crer pelo que Ele me disse, então o primeiro passo é esse, é crer. E nós somos bombardeados por uma série de coisas hoje, fatores, que tentam nos esfriar a fé, esfriar o amor, fazer com que nós não creiamos mais. Então ele diz: olha, você tem que crer. Sem crer, você não pode agradar a Deus, como a Bíblia diz, de outra forma. Sem fé, sem pistis, que é o que ele diz que é para termos. Então não se agrada a Deus sem crer nele. Primeira coisa é crer. Mas crer como? Crer no que eu tenho, no que eu sou? Não. Crer no que ele é, no que ele tem. Eu preciso crer que o que Deus tem para mim é além do que eu vejo no espelho. Porque se eu me limito a crer no que vejo, eu não creio. Porque a fé que se vê, como diz Paulo, não é fé. Então, se você só crê no seu reflexo, não é essa fé que você tem. Mas a fé é quando você prefere crer no que Deus disse que você tinha que ver quando se olha. Ele diz assim: você é meu filho. Eu lembro que quando eu voltei para o Senhor Jesus, ou melhor, quando Ele me atraiu para Ele, eu estava num lamaçal, eu estava um caos espiritualmente. Fazia parte de uma seita terrível. Era um negócio doido demais. E foi engraçado porque tinha uma namorada e ela foi no culto. Culto pentecostal mesmo, aquele culto pinga fogo. E chegou lá, tinha um profeta. Não no sentido, a gente está usando o termo profeta como a gente usa em linhas gerais. Né? A pessoa conhece o oráculo de Deus e ministrou ali. Parêntese, a Bíblia diz que deve provar a vida do profeta, amém? Não é qualquer um que você vai ouvir, não. Amém ou não, igreja? Só que essa mulher era mulher de Deus. E aí ela disse à namorada que eu tinha assim: olha, Deus está mandando dizer ao teu namorado que o que ele tem com ele é de uma vez por todas. E não adianta ele todo domingo ficar convertendo, não, porque não é assim que se faz. Deus quer ele de uma vez por todas e você vai dizer isso a ele. Detalhe, ela não sabia que eu estava indo escondido dela para a igreja. E toda igreja que eu ia, convertia. Eu na igreja batista convertia, depois desviava. Eu ia na renascer convertia, depois desviava. Eu ia, onde eu ia, convertia. Ela não sabia, nem ela sabia disso. E aquela mulher, a mulher de Deus, disse: manda dizer. Alguém ajuda ali. Então, manda dizer a ele que Deus quer ele de uma vez por todas. Irmãos, quando eu vi isso, eu saí dando glória a Deus. E eu gritava na casa daquela moça assim: Deus ainda me ama. Porque naquele momento que eu estava com ela, ela estava falando: ah, eu fui num culto, uma mulher doida lá, começou a falar uma besteira e disse que Deus quer você de uma vez por todas e que não é esse negócio de você tem que se decidir o que, é que você quer. Aí quando ela falou aquilo, eu falei: meu Deus, como que é possível isso? E aí eu saí gritando, porque naquele momento, pela fé, eu vi que Deus me via não como eu estava me vendo. Um fornicário, um feiticeiro, idólatra. Esse era o reflexo do espelho. Mas naquele momento, Deus me mostrou que, como ele me via, como um filho que ele já tinha recebido de volta e queria de volta de uma vez por todas. Amém ou não, irmão? Então, amados, uma coisa é o que você vê. A Bíblia diz que nós não devemos andar por vista, mas por fé. E quero dizer para você que o que Deus tem para a sua vida é infinitamente mais do que você consegue imaginar. É uma intimidade com ele tão grande que os problemas aqui continuam existindo, mas eles não são mais detenção para você, eles não são mais prisão, eles não são mais uma cadeia. Eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho na faculdade, o professor disse: vocês vão fazer um trabalho sobre psicodiagnóstico, vocês vão escolher uma doença e vão representá-la da forma que quiser, pode ser seminário, aula, arte. Aí eu falei: já que é arte, vamos na arte. Fiz um quadro, pintei o quadro e o quadro era assim. Eu falei sobre depressão. Os crentes têm depressão também e tem que tratar a sua doença, ok? Na Bíblia você vê vários casos: Elias, Davi, Salomão. Você vê vários homens de Deus em dados momentos, inclusive no Novo Testamento. Mas isso é para outro dia a gente conversar sobre isso. E aí eu pintei o quadro, e no quadro tinha uma pessoa numa praia e tinha uma gaiola na cabeça da pessoa. E eu botei o nome do quadro: depressão. E quis explicar com o quadro que a depressão, ela impede a pessoa de perceber até os estímulos que lhe fariam bem, porque é uma detenção quase que física dela viver isso. Só que tinha um cadeado na gaiola, e a grande questão do trabalho foi como abrir o cadeado. Muitas vezes nós nos vemos assim, não na depressão necessariamente, mas com impedimentos que a gente diz: meu Deus, o que eu vejo é uma situação impossível de viver aquilo que o Senhor disse que eu podia viver. E o que eu digo com tudo isso? Creia no que Deus disse. Amém? Porque sem essa fé, você não agrada ao Senhor. E a fé não vem de nós, é dom de Deus, ou seja, Ele já deu. Eu só preciso usar. Então Ele falou: creia, creia, a senhora guarda. A partir de hoje você não vai viver mais pelo que você vê, mas você vai viver pelo que Deus diz que você deve ver. E Ele diz: crê. Epi, no Senhor. A palavra grega epi aqui fala de exclusividade. Não é crer num Senhor. Não é crer em algum Senhor, mas é crer só no Senhor. A Bíblia diz que não há outro nome pelo que importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Salvação é em Jesus, amém? Então Ele diz: olha, creia e creia nele. Ele diz: crê no Senhor. Falei isso, a palavra grega é kyrios. O Senhor Jesus, Ele só é salvador daqueles que Ele é Senhor. Se Ele não for Senhor, Ele não é Salvador. Eu lembro que lá no, que a gente evangelizava o pessoal do câncer em Salvador, da casa de passagem, tipo um gato, só que era de adulto. Aí na hora eu pregava, a gente fazia o apelo, algumas pessoas convertiam. Algumas pessoas convertiam, mas todos queriam oração. Interessante, né? E quando o povo começou a ser curado um ou outro, é que queriam mais oração ainda. Ou seja, eles queriam a cura de Deus, mas não queriam Deus da cura. Mas o Senhor Jesus, Ele só é salvador daqueles que é Senhor. Então, eu falei uma vez para um amigo meu, um paciente meu, eu fui atendê-lo em sua casa, e vocês nem podem imaginar quem é isso, não. Não expõe nada, e nem é do nosso meio. E tinha um quadro na casa que era do Preto Velho. Tinha um Preto Velho e um Jesus Cristo. O Preto Velho em cima e Jesus Cristo embaixo. Jesus andava com moral naquela casa. E aí eu falei: você não entendi, Jesus e o Preto Velho? Ele falou: não, isso aí é o guia, isso aí é para dar força a gente. E Jesus? Não, Jesus, o que sabe que Jesus é Salvador, né? Eu disse para ele: se o problema de vocês é esse. Vocês querem o benefício da macumba querem o benefício de Deus. Vocês querem jogar nos dois times. E vocês fazem de Jesus mais um dos seus santos. Só que Jesus não se presta a isso. Você escolhe, você vai servir o preto velho ou você vai servir a Jesus. E nem serve só botar Jesus em cima do preto velho. É um ou outro. Você quer o quê? Ele falou, não consigo não. Aí você diz, meu Deus, misericórdia, meu Deus. Que coisa, meu Deus, que coisa terrível. E quando a gente faz isso? Quando Jesus não é Senhor da sua vida? Quando você sabe claramente uma ordem e direção dele é uma matéria da sua vida e você diz, não, mas é difícil, como meu paciente falou. Disse há alguns dias a vocês, e não abro mão disso, que é o princípio de Deus, que a área da sua vida que você não consagra e entrega a Deus será exatamente a fonte da sua ruína. Uma vez um homem vendeu uma casa e deixou um prego batido. E quando foi negociar a casa, falou com o comprador, olha, eu vou lhe vender essa propriedade, mas eu só tenho um detalhe, eu quero que você deixe o meu prego aí. Aí ele falou assim, como assim seu prego? Não, assim, estou fazendo um negócio desse, uma barganha dessa. Então você vai fazer o seguinte, toda a fazenda eu só quero meu prego na sala. Aí o cara pensou, que mal faz, né? Eu penduro um quadro aí, ninguém vai nem ver. Aí com uma semana, passa o rapaz, oi, boa tarde. Vai, tudo bem. Aí o homem, você não desistiu do negócio não? Ele, não, um negócio desse a gente não desiste. Eu vim aqui porque eu vim usar meu prego. Aí ele, como o seu prego? O meu prego está na parede. O senhor pendura essa sacolinha, por favor, que eu vou ali na feira e volto. E ao invés de ver semana em semana, ele começou a ir todos os dias. Só que as coisas que ele pendurou começaram a feder. Começaram a deteriorar, tinha carne. Gente, uma vez eu fiz um churrasco lá em casa e os pedaços de carne crua foram pro lixo da área ali de baixo. E apodreceu. A pior carniça do mundo é a carne podre. E os vermes que se espalharam pela área toda, eu gastei litros de cloro para poder purificar o lugar com aqueles vermes andando pelo chão ali escondidos. Se proliferaram os vermes, o cheiro tomou conta da casa. O diabo, ele quer deixar alguns pregos na sua vida. Ele volta e diz, é só um preguinho. É uma brochinha, é um preguinho. É uma taxinha. Isso não pode lhe fazer mal. Pois não se esqueça. Cada área da sua vida que você não consagra ao Senhor, sem dúvida, será responsável pela sua ruína. Em algum momento. Então, o Senhor Jesus é salvador daqueles que é Senhor em todas as áreas. Jesus significa a salvação de Jeová ou Jeová a salvação. Esse é o significado do nome de Jesus. Falou, crê no Senhor Jesus que é a salvação de Deus e será salvo. A palavra que ele usa para será salvo, embora sejam duas palavras em português, é uma palavra só no grego, é sozo. Que é mais que um conserto, é uma reintegração total, é quase que um renascer. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, o leproso que voltou grato pela cura de Jesus, aos 9 leprosos ele diz, vão, vocês são curados. Mas ao que voltou ele disse, vá, tua fé te salvou. E é a mesma palavra que usou aqui, era muito mais do que a cura. Então o que ele estava dizendo assim, Jesus tem muito mais para você do que uma cura física. A obra que Jesus tem é completa. Você sabia que Jesus, ele quer transformar todas as áreas da sua vida? Tem gente que diz assim, não, Jesus quer que eu não peque mais, que eu não faça... Não, Jesus quer ser na sua vida, em todas as áreas, como ele agiria. Aí você diz, mas isso é um discurso muito mórbido. Existencialmente falando, porque eu vou deixar de existir? Eu me amo tanto. Um dia descobri uma coisa, o seu eu é suicida. O seu eu é suicida. Ele só protege você para lhe dar mais, para lhe comprometer mais ainda. A palavra de Deus diz, se morremos com Cristo, com Ele também ressuscitamos. Amém? Então qual é o nosso interesse? É a vida de Cristo em nós, a mente de Cristo em nós. Tenho falado a vocês sobre o que o Senhor falou à igreja de Efésios, quando escreveu a carta que João mandou para o anjo da igreja em Éfeso, que é o pastor da igreja, o Ângelos, o mensageiro da igreja. Ele disse: olha onde vocês caíram, se arrepende, volta à prática das primeiras obras. Vocês esfriaram, vocês não me têm mais como seu amor mais importante. Esse Deus, Ele quer, irmãos, que Ele quer ser o mais importante. Sabe por quê? Não é porque é vaidoso, não. É porque quando Ele não é o mais importante, você é mais influenciado por outra coisa que não é Deus. E essa outra coisa, por melhor que seja, não presta. E se não presta, você vai começar a parecer com o que não presta. Uma vez o pai de uma amiga minha, ele disse que encontrava um irmãozinho nosso, e esse irmãozinho, quando encontrava com ele, ele pegava o cigarro e virava assim na mão para o outro irmãozinho não ver, né? E esse irmão não era assim o cúmulo da maturidade, da espiritualidade, né? Nenhum dos dois. Mas um era mais, digamos assim, era mais na linha do que o outro, do que o que fumava. E aí, um dia ele parou assim e falou assim: meu filho, vem cá. Gente, eu estou teatralizando porque eu estou tentando ser parecido com o que ele falava, viu? Meu filho, vem cá. Você já viu que toda vez que você me encontra, você vira esse cigarro na mão? Deixa eu dizer pra você, por mim você queima todinho, rapaz. Eu não tenho que esconder nada de mim, não. Você consegue esconder esse cigarro de Deus? Gente, quando eu vi isso, eu ri muito. Porque não é a melhor forma de falar. O que deveria ter falado é assim: olha, o Senhor quer você como você está. Mas Ele não vai deixar você assim. Ele vai transformar você. Você não pode esconder isso de Deus. Venha como você está, mas vamos trabalhar para você deixar de ser assim. Amém, irmãos? É o melhor jeito é esse, né? Mas o irmão não teve esse cuidado, não. Então, o que ele quis dizer foi dizer o seguinte: olha, não adianta você esconder de mim, porque você não vai dar conta a mim. Então, irmão, Jesus, Ele quer ser Senhor em todas as áreas da sua vida individualmente. Por isso que Ele diz: será salvo tu. Isso é individual. A salvação é individual. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, que a Bíblia diz. Então cuidado, porque algumas pessoas usam esse texto para dizer assim: se eu crer no seu Jesus, eu vou ser salvo, minha casa também vai ser salva. Não interpretemos mal o texto. Se bastasse que você cresce, você não precisava evangelizar seus filhos. Eu lembro que botei Sofia sentada na minha barriga, ela tinha 4 anos, eu falei: filha, hoje é um dia muito importante, que eu quero falar com você, uma conversa muito séria com você. Aí ela: sim, pai. Meu filho, é o seguinte, você sabe que o Senhor Jesus, você aprendeu já de Jesus, todo dia eu ensino, mas não basta você conhecer de Jesus, seu pai ser pastor, você tem que receber Jesus no seu coração. Filha, você já recebeu o Senhor Jesus no seu coração, Ele já é seu Senhor, Ele já... Aí ela: oxe, há muito tempo, ela já sabia fazer assim, ó. Eu tive que evangelizar, ó. Porque as pessoas não nascem salvas, irmão. Cada um tem que conhecer o Senhor, se entregar a Ele. E no final Ele diz: e tua casa? E aqui que a gente vai começar hoje, se der tempo. Mas eu prometo que 8 horas eu libero vocês. O que eu quero dizer para vocês? Continuando o fator André, eu quero pregar hoje nessa mesma linha sobre a honra de cada crente. Vamos dizer comigo? A honra de cada crente. A última parte desse trecho que Paulo e Silas falam para o guarda é: ser salvo tu e tua casa. A palavra que ele usa aqui é oikos, que não significa só casa, mas significa, é mais que casa, são aqueles que fazem parte das suas relações. Então ele fala assim: ó, será salvo tu e aqueles que você levar essa mesma palavra do Evangelho. Vamos lá, eu quero aproveitar muito bem esses 15 minutos que eu ainda tenho com você, esse calor maravilhoso. Melhor calor do que frio, né, irmãos? Não ouvi nenhum amém. A honra de cada crente, então, a valoridade, a honra que Deus quer que nós tenhamos, irmãos, qual é ela? Muitos homens pensam que a maior honra que ele pode ter é ser um bom marido, ser um bom pai, ser um provedor na sua casa. Tudo isso é muito bom. Ter mais um diploma, maravilha. Levar a família para férias, ótimo. Servir na igreja local, participando de um coral, de um ministério, cantando... Ótimo, tudo isso é muito bom. Mas eu resumi da seguinte forma: aonde cada crente deve ser, perdão, deve ser questão de honra de cada crente, de cada cristão verdadeiro, levar pessoas a Jesus. E a melhor forma de se fazer isso é através do investimento relacional. Como as pessoas recebem Jesus geralmente? Como acontece? Vamos ler um texto longo aqui de João. Por favor, abre seu coração, sei que está quente, mas vamos aproveitar esses 15 minutos aqui para eu poder concluir o que eu quero trazer para vocês. Ok? João 1:28. Quando você abre, vamos ver aqui como é geralmente que a pessoa se rende a Jesus. Geralmente, essas pessoas se rendem a Jesus em reuniões, na verdade. Mas depois de serem levadas por pessoas que são importantes para elas. Então, alguém que é importante para você recebe um convite muito especial. Você diz: olha, eu queria levar você num ambiente legal, a gente vai ter lá uma pregação, falar da palavra de Deus. Eu tenho sido muito abençoado, minha vida tem sido mudada. Eu quero que você vá lá comigo. Ou você chama para uma reunião aqui, ou você chama para o grupo caseiro. E aí nós deveríamos ser mais arrojados e ministrar a salvação diretamente à pessoa. Mas geralmente nós levamos a uma reunião. Nessa reunião a pessoa ouve da palavra de Deus, se identifica, parece que Deus está falando com ela, e ela entende Jesus e recebe a Jesus. Amém? Geralmente não é assim? Então, o que acontece conosco que nós, depois de termos vivido essa experiência, paramos em nós? Por que é que tão egoisticamente nós recebemos a Jesus assim e nós anunciamos esse Jesus para as outras da nossa relação que ainda não receberam? Pois eu vou ler um texto que é chocante. Vou ler um texto que eu quero que você leia em casa. Quero que você medite nisso para que você possa ser impactado com algo que pode revolucionar a sua vida com Deus. João 28, vamos lá. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Depois você lê o texto do 1:1 até o 1:27 em casa, por favor. Se você está vendo na internet, na gravação, pause um pouquinho a gravação, por favor, e leia João de 1 a 27. 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde Jesus estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Parêntese, por que cordeiro? Porque na religião judaica, você pode entender um pouquinho mais isso vendo o sermão que está no site, que é o que devemos cumprir na nova aliança. Na religião judaica, eles, para poder se relacionar com Deus, se relacionavam através de sacrifícios. Tinha que matar um animal, o sangue daquele animal era derramado em libação e podia chegar até Deus. Só que todo catatal de rituais do Velho Testamento tinha um único sentido: apontar para Cristo. Amém, irmãos? Cristo morreu, então o sacrifício está feito. Não tem mais sacrifício seu. O sacrifício já foi feito na cruz, amém ou não? Vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus 29, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, ok? Considerando o Cordeiro com referência ao Cordeiro que foi morto, para que nós pudéssemos ter nossos pecados perdoados. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem o varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Aleluia! Jesus é o único ser que existia antes de nascer. Perdão, antes de ser concebido. Ok? Não existe antes da concepção, a pessoa não existe. As pessoas passam a existir na concepção. Nunca a Bíblia traz em momento algum ideia: ah, eu era um anjinho no céu, era uma estrelinha, virei gente. Não, em nome de Jesus, não existe isso. Ok? Nós passamos a existir na concepção. Seja in vitro ou seja na barriga da mãe, ali, óvulo, espermatozoide, se identificaram quimicamente, começou a divisão, ali o Senhor já bota o alma e o espírito. Amém ou não? Vamos lá. Antes de mim. 31. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, é que vim batizando em águas. É bom lembrar que João era primo de Jesus. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousou sobre Jesus. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em águas, esse me disse: aquele sobre quem... O perdão. Claro que João conhecia Jesus, seu primo. Ele não sabia que era Jesus ou Messias. Amém, irmão? Está claro aí? 31. E não conhecia mais, para que ele fosse manifesto a Israel, é que vim batizando em água. Batismo de João, batismo de arrependimento. 32. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia mais o que me enviou a batizar, o próprio Deus Pai, me disse: Aquele sobre quem vier descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito. Aleluia, glória a Deus. O que é batizar no Espírito? Batizar no Espírito é nos colocar no Espírito. Aleluia. O Espírito Santo nos batiza em Cristo. O Espírito Santo nos coloca na igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? E o Senhor Jesus, Ele nos toma e nos coloca na vontade do Espírito Santo. Amém, amados? Amém, amados? Ele nos batiza no Espírito e também Ele nos batiza com o Espírito. Isso nós vamos estudar depois, estudando sobre os dons da escola bíblica, ok? 34. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com dois de seus discípulos. 36. E olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. 37. Aqueles dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Amém, irmãos? 38. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que é traduzido, quer dizer mestre, onde pousas, onde moras? Respondeu-lhes: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde morava, e passaram um dia com ele. Era cerca de hora décima. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que ouviram falar, que ouviram João falar, e que saíram a Jesus. Ou seja, um dos discípulos de Jesus, André, era discípulo de quem? De João. Está claro isso? André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. O outro, creem os teólogos, que era João, que escreveu o Evangelho de João. Ele achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olho, disse: Tu és Simão. Simão significa ouvinte. Filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia, e achando Felipe, disse: Segue-me. 44. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou a Natanael, também chamado de Bartolomeu. Natanael é discípulo de Jesus também, um dos doze, que depois é chamado de Bartolomeu. E disse-lhe: Acabamos de achar aquele a quem escreveu Moisés na lei dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José, ele. Perguntou-lhe Natanael: Porventura pode vir algo de bom de Nazaré? Ele ironizou. Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael, aproximou-se dele e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita que não há dolo. Jesus falou dele. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que ele disse Jesus: Por que te disse, viste debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores do que essa verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que verás o céu aberto e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Amém, amados? Olha que coisa tremenda. Qual então, dentro desse fator André, desse fator honra de Deus, desse fator eu ouço o Evangelho por alguém que cuidou de mim, passo a seguir Jesus, mas não esqueço o que fizeram comigo? O que é que fizeram com André? Ensinaram André que ele deveria seguir Jesus. E André então aprendeu isso e chegou para os demais e disse o quê? Siga Jesus. Vamos ver isso aqui? Em primeiro lugar, a honra de cada crente é testemunhar de Jesus. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali com dois de seus discípulos. E olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Então, João, ele não procurava honra para si não, irmãos. Eu enfatizo com vocês, eu digo sempre, amados, nós temos que, antes de qualquer coisa, ter comunhão com o Senhor e com o seu Espírito. Não adianta você ser um super crente com o seu discipulador, ser um super crente com o seu líder de grupo, ser um super crente com o seu pastor, ser um super crente no seu ministério. Nada disso, desculpe, a palavra é forte, nada disso engana a Deus. Se não houver honestidade, lisura, se não tiver caráter com Deus, se sua vida não for um livro aberto, como a palavra de Deus nos ensina, assim como Paulo diz, tudo mais vai ser um desserviço ao Evangelho quando você abrir a boca. Eu lembro que uma vez parado na Blitz, correndo para vir para a igreja, aí vou dizer que eu sou pastor e estou atrasado com o culto. Vou dizer, digo ou não digo? Digo ou não digo? Não vou dizer nada, isso é uma vergonha para o Evangelho. Ainda disse que está indo para o culto. Ele, está indo para o culto? Nessa pressa, meu irmão. Aí eu tive que. Olha, a gente tem um negócio que chama serviço. O negócio duro de quebrar. Você abaixar aqui assim, ó. Experimente na sua casa quando sua mulher tiver razão e falar com você que você está errado. Para assim na frente dela e tenta abaixar aqui, para você ver se não trava tudo. Eu lembro que tinha um tio de Paula que ele tem um problema no pescoço, na serviço, que ele não abaixa. E a casa dele foi sequestrada. Perdão, eles. Assaltantes foram sequestrar eles. Todo mundo no chão! Arma na mão, aquela violência toda, empurrando. Bora! Ajoelha! Abaixa a cabeça! Ele é todo gordinho, né? E o serviço dele é duro, é um problema físico. Aí, o cara, abaixa a cabeça! Abaixa a cabeça, vou dar um tiro aí! Ou então o senhor pode dar um tiro, porque minha cabeça é dura. Eu via, ele viu de morrer porque ele não conseguia baixar. E a gente não é muito diferente, não. É difícil, irmão. Sente o homem quebrar aqui, ó. Difícil. O músculo duro. E o Senhor disse que o povo dele muitas vezes é duro a serviço. Ah! Eu vou chegar lá, irmão. Daqui a pouco eu chego lá. Irmãos, é difícil, mas eu tenho que dar testemunho de Jesus. Abaixando a cabeça, sofrendo dano, muitas vezes calando, muitas vezes falando, mas nada no Evangelho funciona se quem fala não diz antes com a própria vida. Vou dizer isso de novo: nada no Evangelho funciona se quem fala não diz antes com a própria vida. Vou dizer de novo: nada no Evangelho funciona se quem fala não diz antes com a própria vida. Esses dias eu fui visitar um irmão muito amado que não está mais no nosso meio. E fui pedir perdão a ele. Que há muitos anos eu estava discipulando ele. E eu fui, irmãos, eu sei que é uma palavra que beira ser um palavrão, mas eu vou precisar falar tecnicamente. Eu fui imbecil. Eu fui muito burro, tive muito pouco amor com ele. Foi no primeiro e no segundo discipulado. Ele é um homem de Deus, um cara amável, uma família muito carinhosa. E aí no discipulado eu perguntei, como é que é essa vida de oração, meu irmão? Aí ele falou assim. Eu oro quando eu acordo. Rapaz, o cara era mais do que eu. Eu oro quando eu acordo, eu oro na hora das refeições, eu vou abençoar o meu filho. Aí, irmãos, eu não sou mais essa pessoa, Deus já me melhorou um pouquinho, tá? Aí eu falei assim, meu irmão, larga essa oração fedendo a macaco. Essa oração repetida. Irmãos, olha, eu não tinha consciência do mal que eu tinha feito. Aí fui humilhar e falei, meu irmão, me perdoe, eu fui idiota. Por favor, em nome de Jesus, me perdoe. Aí ele ficou todo assim, descabriado, ele falou assim, ô, meu irmão, claro que eu te perdoo, mas de fato me machucou muito. Eu nunca tinha aberto meu coração para ninguém. Ô, gente, como é que você abre o coração para você, você vem com a estaca e bate na pessoa? Nem um porco velho apanha e volta para comer de novo, ele vai procurar comer em outro lugar. Aí ele foi me humilhar, né, irmão? Ô, meu irmão, me perdoa. Em nome de Jesus. Eu tinha que dar testemunho. Para vocês, inclusive. Sempre na minha, mas diga amém. Mas não, a gente sobe em cima do salto, todo arrogante. Não, eu sou evangélico, eu sou um cara santo. Eu sou santo. Minha casa. Eu lembro que o pastor Mauro, que a gente chama muito de Salvador, ele prega muito lá na Igreja Mãe em Salvador. Ele disse que foi num congresso de casais. E o pastor que estava ministrando no congresso falou assim: bem, irmãos, eu estou com muita saudade do meu lar, porque a minha casa é um pedacinho do céu. Enquanto meus filhos leem a Bíblia, ensaiam, minha mulher fica abordando. Aí ele pegou a Biblinha dele, colocou embaixo do braço e falou assim: está difícil, é assim. Quanto mais sendo pastor, esse cara está bom demais. Deixa eu ouvir um cara mais pecador parecido comigo. O Tobinho foi embora. Porque essa demagogia cansa quem ouve. Então, eu não estou dizendo que você vai chegar para alguém que não está preparado e vai ficar abrindo seu coração. Não é isso, irmãos. Amém? Estou falando que a gente tem que entender uma coisa. A nossa vida tem que ser resolvida em todas as áreas. Não adianta vestir uma capa de crentão, de super crente, e tentar ficar ludibriando as pessoas, porque a palavra que sai da boca sai sem poder. Porque não é a palavra de Deus, é a palavra de vaidade, é a palavra de homens. Então, a primeira coisa, entendendo esse fator honra, esse fator ser varonil, ser honrado. Primeira coisa, testemunhar de Jesus. Segunda coisa, versículo 37. Aqueles dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Ele faz os seus discípulos discípulos de Jesus. Aleluia! O crente maduro, ele não faz discípulos para si, ele faz discípulos para Jesus. Então eu quero dizer isso para você, porque isso é fundamental para que sua fé seja madura. Nunca faça um discípulo para você. Nunca faça alguém seguir você cegamente. Nunca faça alguém temer mais a você do que a Deus. Um homem e mulher de Deus que querem viver a honra do Evangelho, eles fazem discípulo para Jesus. Aqueles dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Amém ou não? Se você discipula alguém, se você cuida de alguém, e se você vê essa pessoa mais devota a você do que a Jesus, tem alguma coisa errada aí. Você não vê nada da vida dela mudar. Terceiro, penúltimo, deixa eu acabar. Ele anuncia Jesus a todos, mas todos mais chegados de suas relações. Nós vimos isso, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e os seus. Agora, o que a gente faz para esses nossos serem salvos? Quero ler dois versículos. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram Jesus. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. Ele achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. Então, André, ele foi preparado por João para seguir a quem? A Jesus, amém, irmãos? A Jesus. Depois que André passou a seguir Jesus, o que é que André fez? Fez o que João tinha feito com ele. Foi lá para Pedro e disse: olha, Pedro, aquele que nós judeus esperávamos chegou, é o Jesus de Nazaré. Você já pensou o que é? Se todos nós anunciarmos a Jesus aos nossos mais chegados, você já pensou o que é cada um de nós se empenhar, olhar para sua família, olhar para seus amigos, o cara que você compra carne toda sexta-feira no açougue, você vê que ele pode estar desesperadamente necessitado de Deus? Sabe que ele pode estar à beira do divórcio? Você pode, sabe que ele pode estar à beira do adultério? Sabe que ele pode estar consumindo bebida alcoólica de forma demasiada, está se embriagando? Ali para você aquela gentileza, aquele carinho, e aí você está desperdiçando. Quem sabe você fala assim: olha, deixa eu fazer um convite para você, ele vai tomar um susto. Você mora onde? Ele vai dizer: eu moro, assustado, ele vai responder: eu moro em tal lugar. Eu falo assim: pois é, eu vou lá com a minha esposa, senão ele pode pensar que é uma cantada, né, hoje em dia. Se eu vou lá com minha esposa pegar você, eu quero levar você na reunião, negócio bom, filé, negócio bom. Vou levar você num jantar de casais, frio, paga nada. Filé, no Jardim das Acácias. Oh, gente, de primeira, vamos jantar lá. Não, eu gosto de você, cara. Eu quero propostas pra você, porque me chamaram um dia e eu quero levar você. Você topa aí? O cara vai dizer assim: ué, maluco, gay não é, porque disse que é com a mulher dele. Maluco, com certeza. Mas quem sabe, é de graça, eu não vou. Bota o nome do cara no joelho e ora por ele todo dia. Senhor, em nome de Jesus, repreenda todos os filhos malignos que querem segurar esse Senhor para não ir lá comigo, Senhor. Deus tenha misericórdia dele. Deus abençoe a esposa dele, a casa dele, Senhor. E vai orando, e vai orando, e vai orando. marcar o dia antes, você pegar o telefone dele, liga para ele aí, combinado? 3 dias antes, combinado. 2 dias antes, combinado, combinado. No dia combinado, vou te pegar. Eu estou falando do açougueiro, considerando que você já verejou sua família toda. Seu, do porteiro a todo mundo que está perto de você. Irmãos, um certo evangelista disse assim: se nós entendêssemos que o inferno já queima na cabeça e no corpo dos ímpios, nós desesperadamente trabalharemos para tirá-los do inferno que já estão. Mas está pegando fogo do seu lado. Então, amados, ele anuncia Jesus a todos mais chegados, suas relações. Não adianta a gente ir para a África, aí vai numa missão para tal lugar. Jesus falou assim: olha, vocês vão até os confins da terra, mas antes vão a Jerusalém, vocês vão a Samaria, a Judéia, e aí vocês vão aos confins da terra. Eu lembro que meu pai já sabia que vinha, queria vir para aqui, já estava algumas coisas gatilhadas, mas falou: não, ainda não. Porque eu estava passando um momento no ministério em Salvador, que era um momento legal, bom, mas não era ainda assim o ápice do ministério. Eu cuidava de 100 jovens. Meu pai, pastor presidente, cuidava da igreja toda, cuidava dos jovens e dos adolescentes. Aí quando chegou assim, no momento do ministério assim, estava assim de vento em popa, assim, ó, um negócio muito de Deus, meu pai me falou: pois agora você vai apertar a bunda. Aí eu falei assim: amém, glória a Deus. Ele falou: porque eu não podia tirar você daqui como uma vergonha. Então eu esperei você crescer no ministério para aí você sair com a honra de que tá, a gente está mandando. Eu não concordo que é assim, estou falando não por mim, ok, irmãos? Mas como está indo o melhor de nós. Eu não acho que eu sou, não. De coração, não é falsa modéstia, não. Mas aí você vai como um prêmio. E de fato, para mim, é um prêmio estar aqui. Mas, irmãos, teve que primeiro haver uma necessidade, mas quem atende essa necessidade tinha que ter atendido localmente, na sua própria casa, no seu próprio grupo caseiro. Como é que você vai pegar alguém e vai enviar para cuidar de uma igreja que não cuida de ninguém? Como um monte que eu lembro quando fazia seminário, irmãos, que acabava o seminário, passava no sermão de prova, recebia uma igreja para tomar conta. Sabia nem o que era igreja, sabia que igreja, eclésia, do grego e vá. Mas trabalhar, gente. Então, é essa revolução que nós estamos falando aqui hoje à noite, que eu tenho falado na escola bíblica. Fiquei tão feliz hoje, foi um recorde de público hoje, aleluia. Hoje foram 16 pessoas, glória a Deus. Aleluia. Então, amados, para acabar, amém ou não? 4, ele acompanha aquele que busca uma vida e um ministério que honrem a Deus e que quer viver o mínimo da honra de um crente, da glória que um crente tem, considerando esse fator André, esse fator ouvir e levar adiante. Para terminar, versículo 44, ele acompanha e se alegra com o crescimento dos seus. Aleluia. Versículo 41. 44, 41. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviu João falar e que seguiram Jesus. Ele achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, que quer dizer Cristo, e levou a Jesus. Jesus, fitando o olho em Pedro, disse: você é Simão, filho de Jonas, você será chamado Cefas. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para Galiléia e chamou Felipe e disse-lhe: segue-me. 44, ora Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou a Natanael e também chamou a Natanael. Irmãos, quero que você leia depois o texto com calma, esse texto de João, todo o capítulo 1. Em nome de Jesus, leia esse texto para mim, para você depois. Porque você vai ver que a gente pode ver claramente na vida de André, dentre todos esses irmãos, é que ele foi contaminado por esse amor ao evangelho tão grande, que ele comunicou, ele viveu isso pessoalmente. Ele não quis ser mais discípulo de João, porque João disse: você vai ser discípulo de Jesus. Mas ele não deixou de ser discípulo depois que Jesus foi para o céu também. Olha aqui, já estou terminando, preste atenção, por favor. E depois ele entendeu assim: olha, a minha alegria é que isso não pare em mim. Mas isso vai adiante. Para terminar mesmo, abre aí 1 João 4. 1 de João. No versículo 4, a gente sabe que João só tem um capítulo, né? Perdão, é a 2 de João, não é a primeira não. Que diz: fiquei sobretudo alegre em ter encontrado os teus filhos. Ele fala a uma senhora que é a igreja, não é uma senhora ou pessoa, mas a igreja ali, ele chama assim a senhora. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado os teus filhos, que andam na verdade, de acordo com o mandamento que receberam da parte do Pai. Um crente que quer honrar o Evangelho, ele acompanha e se alegra com o crescimento dos seus. Primeiro, ele testemunha de Jesus com sua vida pessoal. Segundo, ele faz os seus discípulos discípulos de Jesus. Quem que você tem autoridade? Seu filho, seu funcionário? Ou até que não tem autoridade, mas tem relacionamento? Empenha sua vida e levá-lo a ser discípulo de Jesus. 3. E anuncia Jesus a todos os mais chegados. Ele não consegue olhar quem está perto dele sem entender que pode vir a ser um discípulo de Jesus e pode vir a ser alguém que ele mesmo vai cuidar. Claro, o homem cuida de um homem, a mulher cuida da mulher. 4. Ele acompanha e se alegra com o crescimento dos seus. E aí tem um texto de João que diz: ora, não há alegria maior do que essa, ver que aqueles seus filhos permanecem fiéis ao Senhor, sua doutrina que receberam do Pai. Irmãos, não é só a gente ganhar uma pessoa, é cuidar da pessoa. Jesus disse: ensina a guardar todas as coisas até que eu volte. É fácil, né? A gente chega aqui, vem aqui meu lindo, aí diz assim, aí tem um colega de trabalho dele, né? Aí ele está lá já falando do amor de Deus, rapaz. Ô, gente, crente tem uma mania horrível de não ouvir. Isso é uma vergonha pra gente. Tem que amadurecer. A gente só fala. Só fala uma palavra. Misericórdia, meus ouvidos santos. Não, para com isso. Deixa o cara xingar. Ele está xingando que a Bíblia fala, o coração fala, a boca fala, o coração está cheio. Deixa ele xingar, você não vai ser contaminado, não. A palavra de Deus diz que o que contamina é o que sai da boca, não é o que entra no ouvido. É por um motivo nobre que você está ouvindo os palavrão dele. Claro que ele vai ficar ouvindo palavrão à toa, amém? Você está claro? Amém. Aí está ouvindo os palavrão dele, ah, mas isso mesmo. Rapaz, o cara diz: não, eu tenho vontade de dar um tiro na cara da minha mulher. Falo, não, faz isso não, rapaz, você tem uma indenização terrível, você vai te pagar depois. Aí vai a mãe e fala: não, nessa hora você ora por ela, mas se não conseguir orar por ela, primeiro não bate nela, não. Porque também a gente às vezes fica querendo ministrar a princípio de convertido, o cara que não é convertido ainda. Ele tem que falar de salvação. Ouvi para se sentir acolhido. Ele fala: o que é que eu faço na minha vida? Rapaz, Jesus resolve. Aí, meu irmão, o cara é. Jesus resolve. Aí ele conseguiu levar para uma reunião, para um grupo caseiro, ou para uma reunião aqui. E aí o pastor era num culto que falava mais de salvação. E o pastor sentiu de Deus, falou: quem quer receber Jesus aqui? Aí o cara levantou a mão e disse: eu quero receber Jesus. Aleluia, glória a Deus, irmão. Amém. Aí o cara que trouxe ele, vem cá, mina, rapidinho, você que é jovem, forte. Aí a mina trouxe ele, que era um amigo do trabalho. Traz aí ele, mina. Aí, no final do culto, tá o pastor aqui, né, falando com os irmãos. Traz ele aí, mina. Aí sabe o que a mina fala pro pastor? Isso é ficção, a mina nunca falaria isso. A mina fala assim: pastor, agora toma o mangu que é teu. Evangelizei, converteu, agora o senhor é que é o pastor. Cuida aí, já fiz minha parte. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Um aplauso, irmãos. Eles foram muito, muito. Irmãos, agora para vocês. Isso não é bíblico, não. Quem é a melhor pessoa para cuidar ele? É eu? Claro que não, é tu. Se for uma mulher que evangelizou, dá ele ao marido para cuidar. Porque não é conveniente que uma mulher discipule um homem, nem um homem discipule uma mulher. Acompanhe. Irmãos, por que eu tenho falado tanto essas coisas? E vou deixar até de falar tanto discipulado no culto à noite, vou deixar para falar mais na escola bíblica. É porque isso está queimando tanto meu coração, irmãos. Está queimando tanto, veja se não é verdade isso que eu falei. A gente primeiro testemunha de Jesus. Depois a gente faz discípulos para Jesus. Depois a gente anuncia Jesus a quem está nas nossas relações. E depois a gente acompanha e se alegra com o crescimento das pessoas. Isso é bíblico ou não? Amém, irmãos? Isso não é bíblico? A terminar, eu quero lançar um desafio para você, que eu já extrapolei meu horário. Que seja uma questão de honra. Faça uma lista com aqueles que estão ao seu redor. E dedique tempo para atraí-los e viver mais próximo dessas pessoas. E atrai essas pessoas aos seus relacionamentos. E atrai essa pessoa à sua casa. Introduza essa pessoa na igreja, através do grupo caseiro, da reunião e da sua casa. Se permita ser uma seringa para que Deus, o próprio Deus, aplique do Espírito dEle na vida dessa pessoa. Eu quero lançar esse desafio para você. Que você e eu entendamos que um bom crente não é aquele que passivamente é crente, mas aquele que entende que quem sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Não é o que a palavra de Deus diz? O que lhe impede então de fazer o que é mais importante na sua vida? A respeito da igreja? O trabalho? Não tem problema, vou orar para você ser demitido. Meu casamento? Vou orar para você ficar viúvo ou viúva. É seu filho? Vou orar para ele ir para o céu logo. Brincadeira, não vou fazer nada disso. Mas o que é que impede a gente? Vamos ficar de pé. Vou orar por vocês enquanto vocês me amam, porque se eu continuar, acho que poucos vão continuar me amando. Senhor Jesus, a tua palavra maravilhosa, perfeita, irretocável. Que em nome de Jesus nossos corações estejam abertos para ela. Que sintamos desafiados. Que nos sintamos, Senhor, constrangidos pelo teu próprio Espírito a viver aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Senhor, que em nome de Jesus, tudo que entulho que tem tomado a nossa vida seja colocado no lugar de entulho. Paulo disse: todos os meus títulos, tudo que vocês atribuem a mim glória, para mim é refúgio, porque o que eu quero mesmo é fazer o Senhor conhecido. Que seja assim em nossas vidas, em nome de Jesus. Que nós tenhamos uma vida íntima com Jesus, profunda com Jesus, uma relação pessoal, onde o Senhor Jesus é o nosso Senhor de verdade. Que a partir daí, Senhor, nós possamos ser teus discípulos. E nós possamos também anunciar ao Senhor, anunciar o teu amor, anunciar a tua salvação em nome de Jesus. Anunciar tudo isso com a nossa vida, com a nossa conduta. Que nós possamos olhar as pessoas que estão ao nosso redor e dizer: Senhor, me mostra quais são, que eu vou trabalhar nessas vidas, eu vou trabalhar intensamente, como Paulo falou, vou esmurrar meu corpo até ver Cristo gerado em vocês. Porque isso é tão claro o teu evangelho e porque somos tão negligentes muitas vezes. Em nome de Jesus, que nós possamos acompanhar aquelas pessoas que o Senhor nos deu graça de levar aos seus pés. Ah, Deus, eu confesso ao Senhor como pastor que eu não consigo cuidar de mais de 15, 16, eu não consigo. Mas se eu souber ministrar a eles, que eles devem cuidar de outros como João conseguiu, nós cuidaremos de toda essa cidade. Que em nome de Jesus não hajam represas, não hajam barreiras, mas que cada um busque viver esse evangelho plenamente. Obrigado porque o Senhor Jesus é tão bondoso, que fez algo que para nossos olhos parece loucura. Que não é loucura, mas aos nossos olhos parece o Senhor entregar a tua noiva a nós. Em nome de Jesus, tenhamos zelo com a tua noiva. Tenhamos zelo com aquelas almas que o Senhor já escolheu, estão ao nosso redor sofrendo carências terríveis, desesperos terríveis. E nós poderíamos abrir a nossa casa a essas pessoas. Nos faz deixar de adorar a nossa intimidade, nos faz deixar de adorar a nossa privacidade. Deus hoje, o Deus de hoje, um dos deuses de hoje é a privacidade. Crianças dizem aos pais: não entre no meu quarto, é a minha privacidade. E crentes dizem a Deus: não entre na minha casa, é a minha privacidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor resplandeça a tua graça sobre as nossas vidas. A começar de mim, Senhor. Que em nome de Jesus, tudo que tem, tudo que sou, seja para servir ao Senhor. Isso, cantar isso é tão gostoso, mas viver isso é tão difícil. Em nome de Jesus, o Senhor continue derramando misericórdia sobre a tua igreja. Que nós possamos ver as pessoas ao nosso redor como pessoas que são amadas do Senhor. Que o Senhor derramou teu sangue precioso pela vida delas. E que nós não podemos deter isso. Porque a tua palavra diz que se nós não clamássemos, as pedras clamariam. Em nome de Jesus, que nós sejamos as pedras que clamam, as pedras vivas do Senhor, nessa cidade, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode ficar de pé. Eu vou ministrar a bênção e depois eu dou os avisos. Faça assim com sua mão, só simbolizando que você está recebendo a bênção do Senhor, do seu pastor. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre você e sobre toda a sua família, para que você viva essa palavra intensamente e o Senhor Jesus seja conhecido e seja glorificado nessa cidade, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.